sintonizado ingresso 1104, após chegar em ponto cabeceira 17. Apenas confirmando, irá no litoral norte a 500 pés. Sim, tirar. Contato com a Renan Decolária, submatrônio de voo 360, após cruzar a 2 no céu de Beto Lima. Cruzou 2000, roda lenta, cruzou 360, 6203. Com este lado. Isso, Guardião 04, utilizado da colagem pista 17, vento 120 graus, 109. Sim. Autorizado o cruzamento do campo da presente, aguarde transferência de controle. O Brasil 04 apenas confirmando o piloto em comando, o Reinaldo Siqueira, isso? Edinaldo Siqueira. Edinaldo Siqueira, sim, Edinaldo. 250 autorizado, né? Mantenha 50. Ali mantenha, vamos 0, bom, 120. Taxi Apache, ponto zero da Oscar, Vitor, linha Juliette. Táxi à esquerda, é parte leve para o motor, cabeça no 7. Agora o centro ficha de frequência 2, meio decimal 8, 5, alternativa 2, 5, decimal 4, 5. 04, apenas confirmando, ainda encontra-se em missão policial? Olha, você vai retornar para Pouso, né? Você está levando na vida. Gente, o avião 04 informa o tráfego a 1 minuto da posição Duna, voz da TAM, ground speed 2169. Está um eixo da final da 17, realize 270 graus pela direita, reporte interceptando o final no 7. Gente, Guardião 04, assim, reporte passando em mar, Guardião 04. Estou 3378, hein? 04, chama o centro Recife 2085, alternativa 2545. 2085, 2545, obrigado, manda lá. Já é acordando o contrato colocando, 2345. É coordenado 2345. Então, o lançamento chama para a descida de vento, que é o Black Hill. Será descida aqui, ó. Salvador, azul, 90, 10, pronto, passo para espera da 10. Azul 9010, mantém com espera, espera 10. Então 3378, Tony. Tony, Salvador, passagem ao SAM 3378, final, baixar para lá. Então 3378, avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 40 graus, 099. Sempre de pouso, SAM 3373, obrigado. Gente, Guardião 04, continue em aproximação, aguardando a operação de pouso. Guardião 04, identificação de aproximação em vivo 050, chegada do Médio 1. Isso mantém o Omega. assistido para 120. 04, autorizado pouso, pistola 7, vento 150 graus, 099. Está livre de descida, até de tudo. Eu não vejo Cuba, sem restrições a 180. Desce o 70, zona 0. Quatro. Outra. Outra, curva direita, curva 050. Descido para 2.6, última temporadora na 09. 2.6, descendo, curva direita para 050. 1019, confira. Correto. No momento do teste de missão. Sete. Na 475, com a asa subiu. 3 de 500, tá? Sete. Para a coordenação de cruzamento do campo, chamando a posição da dura 198 do sinal 95. 95 eco. Autorizado ILS, o X-Trail, da 3804. Aqui, o ILS é o seu, cabeceira da dura, altimetro 109, chama estabilizado da 1204. Fecha, vai estabilizar 3804. 50 graus, 089. É forte, Interlagos. Vou pra Interlagos, velho. Seu 4, seu 5, vamos ver como é que é a razão de tudo, meu 4, 3. Confirma essa 3, 10, 4, 7, 1, 5. Ainda mantém a razão de tudo, meu 4, 3. Agora 2,5. É a última tempo, é cruzar 1, 5, 0, 3. É cruzar 1, 5, 0, 3. Não é cruzamento no eixo decolagem da 10 via litoral, seu senhor autorizado. Gente, o papão meu, Luciano, Ju, Eco. A gente mantém o setor aguarde para o cruzamento. Aeronave em aproximação para pouso. Aproximadamente 3 minutos para evitar conflito caso arremetida da aeronave. Mantenha o setor aguarde em instruções. Seu autorizado aproxima a próxima de busca-vida, mantendo o setor 33. Sim, César, o eco autorizado, mantendo a escuta e o eixo da 102 outros livros. Sim, eco, escuta permanente. Azul 4144, boa tarde, condições de alerta da colagem separada, piscina 0. Afirmativo, 4144. Azul 4144, autorizado alerta da colagem separada, piscina 0. Vento 140 graus, 08 nós. Informação de tráfego, helicóptero 510, setor norte, linha do litoral, sem interferência, opção da colagem. Afirmativo, autorizado alerta da colagem 4144. Palmeiras César Eco, informação de tráfego, Embraer 190 da Azul, ingressando pistão 0, pede a gente a rolagem. Sim, Eco, 103. tempo de espera, estilo zero. Passei, passei, estilo zero. Pergunta 9, 5, bom dia. Então, 3804, bom dia, tráfego avistado. Informa o helicóptero 500 pés. Mantenha no setor norte do aeródromo sem interferência com sua aproximação. Rotorizado pouso, destino 0, vento 140 graus, 099. E repouso 3804. O papel número César é confirmado, mantenha-se afastado do eixo da 028. Informa o tráfego para pouso, destino 0, com o Airbus da TAM 320. Agora é final de 3 milhas aproximadamente. Ah, sim, gente, está mandando aproximadamente 3 milhas. Vamos lá. Azul 4144. Decolado ao 00, chega o controle no 2098. 08, vou azul 4144. Sou o 900. Sou eu. Sou o final 200. Azul 900, chega em Recife 288, alternando aí, alternando 353, acordando com ele. 288, 353, alternando com Recife, obrigado, se você é um bom dia. Matheus Salvador Buenas, azul 4144, decolado, passando 13 do teste. Azul 4144, contato com a terra, decolagem azul para via 2, volta para os 300. A gente sabe via 2300, seria possível alguma prova mais à frente? Muito obrigado, foi de leste. Azul 4144. 1227, identificação. Isso mantém 050, chegando no médio 1. Lindo litoral, é forte para o cruzamento do eixo de decolagem da 17. Autorizado, César Mercúrio, cruzamento pelo eixo de decolagem 1-0. Reportará ligando também o eixo de decolagem 1-7, o César Mercúrio. 4-0-3, autorizado, a linha mantém-se no 0. A linha mantém-se no 0, 2-0, 1-3. Então, 3-2-0-4, com solo 0-2, libera a direita e a Fox, chame o solo 1-2-1, décimo 9. Décimo 1-2-1, décimo 9. Confirmando, prossegue em linha litoral até Itapuã. Utilizando até próximo aeroclube, o César. Gente, o Papão meu César, o Eco, prossegue em linha litoral, reposte e fala Itapuã. Vou para Itapuã, né? Gol 2013, informo. Tráfego, Robson 44, setor sul, linha do litoral 510, acabou de cruzar o campo sem interferência com a sua decolagem. Autorizado a decolar para o 0, vento 130 graus, 08 nós. Tem que tráfego, estamos, 0 355, sua indicação desse Matão 060, chegada a 10. 3, chama sempre Recife, frequência 288, alternativa 35, decimal 3. 288, 353, boa. pode estar. Isso para 2.3, o último é 3 Salvador, 1.0 no mal, e o sinal de 5.6, 5.0, chama o Zé no curso do Loco Zé. Todo 2.5, 2.000, como 0 no mal, autorizado ele é 5.3, vai reportar ser autorizado o 2.5. Bom, avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 1.5.0 graus, 0.9 graus.